Rio 98 no único, intercepto localizador, pista 90. Silvio, passando zona completa, final ILS, torre 1895, bom dia. 1895, muito bom dia, Rio 981. Salvador, bom dia. Rio 9811, estabilizado ILS, pista 10. Trem está embaixo e travado. Rio 9811, bom dia. Livre pouso na pista 10. Vento 160 graus com 8 nós. 160 com 8 nós. Está livre o pouso, Rio 9811. 0. Saída Puca, transição Caju, decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5174, coteja. Afirmativo, utilizando 50 na saída Puca, Caju, decola curva esquerda, controle operando 1208 e o transporte 5174. Alinhamento correto, chama para pushback funcionamento. Trabalhar, obrigado. Azul 4299, agora sim, ponto espera, pronto, desocupado na frente. Azul 4299, bom dia, mas é ponto espera. Controle, bom dia. Bom, 1160, informação, passando 240. Dia 1160, controle direto túnel, se mantém 050, vigilância, 1160. Túnel, 50, bom, 1160, obrigado. De 8 no 1, solo cross 4 2, direita 1 no 2 no 1. Direita 1 no 2 no 1. 9 8 no 1. Salvador, bom dia. Tá 3179, centro da Índia para Cópia. Tá 3179, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Apezulu 10. Saída da Eulê da Morte, já decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5157, coteja. 60 graus com 9, né? Cliente livre de decolagem, azul 4299. Coteja, com a Edson, para flashback sinalamento. Paulo, Salvador, muito boa, bom dia, 1998. Bom dia, Rio 989, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 7. Alfa Kilo, parte 3, posição Azul 2783, passa 170 para 180, 58 milhas oeste de Salvador. Chama agora a Recife, frequência 128, decimal 8, Azul 2783. Chama Recife em 128, decimal 8, Azul 2783, boa. 308, bom dia, Azul 4295. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, está cruzando 1000 pés. 299, bom dia, contato radar na decolagem, após 2000 pés, direto Leda, vigilante. Após 2000, Leda, Azul 4299. Controle reautorizado para 2000 pés, altímetro 1015, ou 1160. Equifax ingresso na UNO 7 November, Oscar Romeo, reporta alinhado e pronto. Tarifa 2223, passa 18.300 pés em subida para 200, a 56 milhas oeste de Salvador. Chama agora centro Recife, frequência 128, decimal 8. Bom dia. 1288, grátis. Bom dia, bom trabalho. Obrigado também, bom voo. Controle, gol no 160. 10 grauzinhos à esquerda por 10 milhas, aí retorna pra turma, só com uma formaçãozinha aqui. Excelente, tá livre. Obrigado. Lima, PLB? 2118. 2118 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponte espera a torre 18195, bom voo. Índia Alfa, 18195, bom. O 4299 passa 140, chama Recife, frequência 13325. Recife, 13325, azul 429. Azul 2796, 60 milhas, passa 170 para 190. Chama Aracaju, frequência 1203, serviço radar encerrado, bom dia. 203, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, gol 2196, Juliette para Porto Seguro. Autorizado, gol 2196. Mas melhor, eu queria... Porto Seguro, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Bidev, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5403, coteja. Gol 51, agora à direita, comprou outro farol de Itapuã, no corredor Axé, chama... Quando lá, chama o controle, 1208, bom voo. Pro farol de Itapuã, chamará 1208, vamos ver nosso comeu grato. Rua 3179, pronta, pode ser a sua remontia. 3179, bom dia, linha, decola pista no 0, vento agora 170 graus, 189. Vem decola Helicóptero papá papá no Oscar Romeo. Próximo, controle. Visual 1010 no litoral, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Romeo. controle, autoriza a proa direta, Serra November Vitor Bravo, pro November Alfa Romeo. E o visual está livre, direto. Valença, Romeo. Grato, November Alfa Romeo. Então 31179, Decolon 54, agora com controle 1208, bom voo. 208, boa. Salvador, boa, tá 3179. Eu 3179, contato do radar, sobe 320, direto posição Leda, tá? 3179. Direto Leda, subindo 320, 3179. O 1160, ciente, passando Duna, completa LS, torre 1895, bom dia, voo 1160. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Autorizado, chama para o táxi. Dizem por chamamento, chama para o táxi, 2 Salvador, bom dia, Gol 1160, estabilizado, baixado e travado. 1160, livre pouso na pista no zero, ventona 50 graus, com 7 nós. Livre pouso, Gol 1160. Cópia. Ah, solo Gol 2196, posição 5, pushback para mim. Autorizado, chamar o táxi. Tá mais. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída arbor, transição alerta. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5176, coteja. Autorizado, Alerta, cola do zero, 308, fechamento correto, chama para pushback sonamento. Identifique, chegada Ponce, desça para 4.000, 1.015. Papelou. Confirma uma frequência pro gol no 160? Tem biótico Romeu, livrou a CTR, frequência livre até a volta. Salvador, bom dia, gol no 160. Gol no 160, 30 táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. O Lima que usou a informação em curso é a Juliette, confirma a decola da pista no 7 e o Pati Pati 5. Sente agora a Papa Lima que usou. A critério do comandante. Para o táxi, 3 horas de autonomia, alternando Salvador, na boa do 64. Finalmente o PLB, o gol 2196 autorizado. Então, mantém a posição, se virar o táxi do Xené à frente. Frente do Avianca, tempo 74 agora. 74, sim. Aeronave? Gente aguarda para o táxi Lima que usou. Machina 6312, pronto? Pronto para o táxi com 59 a bordo, alterna Natal, 3 horas e meia de autonomia. Machina 6312, autorizado o táxi, frente, ponto de espera, Índia, ponto de espera da torre, chama 1-1-1-8-3-9-5, quem negar no 0-1-5, confirma somente o alternado e autonomia. Alternada Natal, autonomia 3 horas e meia. O gol 2196 segue o táxi da Airbus 320 da Avianca à frente até o ponto de espera. Chama quando pronto a torre, 1-1-8-9-5. Quem negar no 095, bom voo. Frente, segue a Avianca, ponto de espera 2-1-5, bom dia. Salvo gol no 160, você é de LED. Gol no 160, observa o táxi da companhia à sua esquerda, Boeing 737. Após passagem, autorizado ingresso no pátio 1, na posição 1-0. Você é a próxima aeronave da companhia, ingressando no pátio 1, na posição 1-0, gol no 160. Avatar Angolim, aquilo azul, agora sim, pronto, quase, parte 5. Autorizado Porto Seguro, conforme rota plano de voo, nível 100. Decola da pista no 7, primeira curva direita, destino de saída Coral. Transponder aciona 0271, controle 120, decimal 8. Autorizado o cruzamento no 7, Bravo Delta, após Quebec, Mike, na Lima, 121.1 no solo. Alfa Romeo India, November Alpha, stand by for copy. Corre Salvador, bom dia, Chanel 6312, pronto, ponto, espera, cabeceira 1-0. 6312, autorizado a linha decolada 1-0, vento de 1-7-0 graus com 10 nós. A linha decola, cabeceira 1-0, Chanel 6312. Oi, bom dia, gol 2196 na retaguarda do Avianca. Da rolagem do tráfego ali mantém, o 2196. Após o Avianca ali mantém, 2196. Bravo Delta, afeta o parqueamento do Gol, na posição no 0, autorizado o ingresso no pátio 1, contorno após pátio 3. Papatango Juliette, Bravo Delta, afirma, guarda cópia para IDC, nível no 00. Papatango Victor Golf Eco, guarda cópia número 3, prepara corredor forte. Salvador, muito bom dia, é o Rio 9811, ciente da Juliette, para Fortaleza 390. Rio 9811, agora cobre para Fortaleza, prepara a saída Momo após voa de loop. Momo de loop, o... Tran 33-04-107, agora é só um minuto que será autorizado, puxa. Papa Romeo India, November Alpha, ready to copy? Meu Índia November Alpha, eu creio de Salvador, and the 4th corridor until 20 miles off Salvador VOR. Row 917, first stop to your left, squawk 0117, control 120.8. Papa Romeo India November Alpha with the back correct report. Ready to start up, confirm just the POV. Papa Romeo India November Alpha for start up, call tower 118.95. 96, vento de 180 graus, 7 nós, autorizado a decolagem. Feliciano, 2196. Está o Juliette Bravo Delta, me escuta. Aguarde, Zulu. Hotel Juliette Serra, prossiga. Aguarda a cópia para o Romeu Hotel Juliette Serra, apenas confirmando o número de mil pés, Maranhão. Por que eles tinham uma linha só? Pronto, cópia. Autorizado Chique-Chique, conforme rota do plano de voo, nível 085, inicialmente restrito ao número mil pés. Decola da pista no 7, primeira curva à esquerda, ingressa a corredor forte. Transponder 51 no 70, controle no 20 decimal 8. Taxi November Alpha, report to Red Point, November Alpha. Planejamento correto, confirma o PAD para eu ver. 104 a bordo, para acionamento, chama a torre 118.95, bom voo, Victor Golfeco. É, passando, 1.700, bom dia. Golfeco, livre acionamento, PAD 5, chama o táxi. É, boa letra na presente. Foi de Leda, 360, obrigado. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após em coordenação com o controle no 20 decimal 8. Transponder aciona 51-41, controle no 20 decimal 8. Planejamento correto, apenas confirmando. Pátio 3, confirma o PLB. Pátio 3, tá 4 agora. PLS X-Train, passo estabilizado. Nove pronto, cópia Fortaleza, nível 390. Afirmativo, senhor Brasil. Autorizado Fortaleza, nível 390, conforme rota plano de voo. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após transição de Lube, Delta, Índia, Lima, Uniforme, Bravo. Transponder aguarda e o controle em 120 decimal 8. Autorizado Fortaleza 390, saída Momo, transição de Lube, decola da 1-0 com curva à esquerda, 120 decimal 8, o controle aguardando transponder, 9811. 9811, guardando no transponder, transponder, cotejamento correto, com a posição, pode 3. Posição 7, senhor, parte 3. Aqui o Zulu, decolado às 14, controle 120.8, morro. 208, bom dia, amigo. 3304, autorizado o táxi, parte 1 no contorno, após Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre em 118.95, quem negar no 095, confirma somente o POB e alternado. Meu perdão, senhor, eu não copiei, confirmei 069 ou 169? 169, 3304. O ponto de espera quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo, senhor. Corredor Axé, BOMF e após o controle libera o seu em rota. Formativo. Isso é 3, 2.000, 1.015, livre LS, 3, 2, 4. registra, reportaria, obrigado. Tá, 3, registra. 0 degrees and 109. Golf Bravo Índia, identifique, chegada a mar e desça ao 0620. Esse quando eu tenho a meia dúzia de dois chegada a mar, Golf Bravo Índia. Meu PES conforme rota, decola da pista 197, primeira curva à direita, ingressa corredora Cher. Transponder 51177, controle no 20.8. Desça ao 050, voe rápido. Chegar na mar, volta o Itap, mais bravo do Golfo Bravo. Golfo Bravo, Índia, voe Itap. Voe Itap, Golfo Bravo. Minas Alberal, Fireborn, now 16. Turn left to cross field immediately. Turn left and cross the runway on 0, Índia, Nova Liberal. Yeah, ali deixa na acha, então aqui. Mantenha o ponto de espera, 3304. Alfa, posso filmar, para o Fort Cordo, and wait to change the frequency. Fly Fort Cordo, in and over Alfa, wait for change the frequency. Yes, maintain my frequency. Roger, in and over Alfa. Azul, contato com o radar passando coral, na folha de mar para a chegada, mar e reporte para a descida. Folha de mar, reporte para a descida, 2590. Até agora, em muita posição, Golfe. Gol 2196, chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, 2196. 312, chame Recife, 12685, bom dia. 59 na escuta. 312 chama Recife em 12685. 12685, bom dia. Então, Juliette Bravo Delta, na escuta. 9 na escuta. Confirme só a gentileza, a frequentação aí. 11895. 95, obrigado. Torreta 3893, bom dia. Passando mil pés na próxima opção. 3859 na escuta. 59 na escuta. Motorizado no zero, vento de 160 graus com 10 nós, informa o tráfego setor nordeste, a mil pés afastando, Charlie 150 não interfere. Tráfego de 15, obrigado. E pousa pista 10, tá? 3259. O 3304, após o tráfego companhia, ali mantém. Boa, 200070, 2590. Top, APP, frequency 120.8. 208, ainda não é bom. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Índia Nova Iberalpa, corredor forte, mil pés. Índia Nova Iberalpa, mil pés, corredor forte, me escuta, permanece. A tua escuta, por gentileza, como recebe nosso modo Alfa e Charlie? Eu, Charlie, estou recebendo 1200 pés, confere? Ah, confere, Índia Nova Iberalpa. 0 graus com 10 nós. Livre da colagem 17, o vento de 1, 60 graus com 10 nós, confirmo. Pois é, o táxi já que erra, chame para o ingresso no 7. Cara, atento, esquece de reforma. Trem 63 no Nuno para interceptar o Lock, esquerda 160. Pode manter o Lock em zona, ou 63 no Nuno? Pode ser então, intercept em zona. Ok, obrigado. Visual com tráfego agora, o esquece de reforma. Mike Bravo Zulu, na Pro de Duna, desça para 2015, livre LS, Mike Bravo Zulu. Pro de Duna, livre LS, Mike Bravo Zulu. Confirma, podemos descer até que nível? É 2.000 pés com 1.015 no ajuste. 2.000 pés com 1.015. 359, ali pronto? Dan 3859, autorizado ataque via Alfa, Juliette, ingresso a parte 1, posição 01. Gente, Alfa, Juliette, parte 1, posição 01, tá? 3859. 304, está livre de decolagem, 150 com 10. Costa, farol da barra. 110, corredor Axé, portaria do farol da barra, Vitor Golfieco. Faça serviço uniforme, identifique chega da mar e desça 80, reduz para 250 nós, número 5 na aproximação. Chamativo para o 0-0, chamativo 0-0, o campo à vista no localizador 6319. 611, torre em 11895. 9891, um pequeno problema com o seu plano, o Centro Recife simplesmente não consegue encontrá-lo. Nós temos aqui o seu plano, mas parece que ele não foi enviado. O senhor poderia, por gentileza, nos informar em qual sala IES ele foi enviado, para que possamos entrar em contato e a sala IES envie esse plano? O senhor quer que eu pergunte a empresa para onde ela enviou o plano, é isso? E o Pedro, em qual sala IES esse plano foi apresentado? Se foi apresentado aqui em Salvador mesmo ou se em alguma outra sala? Com certeza, só precisa me dar um minuto, por favor. Ok. 590 da Azul, Salvador. Não, zero, não escuta. Tá de cara? 2409. Puff Bravo Índia, sua velocidade de cara? 2159, Puff Bravo Índia. Controle Salvador, bom dia, Sam 3304, cruzando 1500 pés na Arbor. Cidade até Duna. O 2590 foi cortado aí. 90 foi na Cruz de Duna, descendo para 3000 pés, se possível mantenha a velocidade até Duna. Duna até 3000, azul 2590 vai manter. Controle Salvador, bom dia, Sam 3304, cruzando 2000 pés na Arbor. 3304, suba e mantenha 360 na Arbor. Subindo ao 360, desculpa o colega aí, você cortei a mensagem dele. Golf Bravo Indy para sequenciamento, curva agora esquerda por 040, limitado pelo lote Golf Bravo Indy. 040, meu pé, limitado pelo lote Golf Bravo Indy. Pro 40, Golf Bravo Indy, desça para 4000 com 1015. Desce para 40, desce para 4.000, com 1.500, vou para o controle 3304, pode voar Arbor, senhor? 3304, pode voar Elefa. Melhor ainda, obrigado. Voa Elefa, 3304. Pistos de uniforme, chame torre 11895. 3895, pistos de uniforme. Controle, Papa Romeo, Índia Nobre Bravo, para regresso. Que é November Alpha, foi na porta da rotatória, meu pé. Rotatória, meu pé, gente, November Alpha. Copo pela cabeceira para a decolagem, vamos ver. Eu acho que o uniforme copiou? Copiou, repórter, 3 milhas fora, o estado de uniforme. O Juliette Serra, livre decolagem no 7, 1 no 70 graus com 10 nós. última, 10-1, considere solo 26, a Olivran solo 121.1, bem-vindo. 121, obrigado, confirmando era o helicóptero, mano. Muito obrigado. Tem, nada. 2 da Azul. Gente. Mike para Azul, interceptou localizer 11 milhas, velocidade operar na 17. Mike para Azul, chame torre, solicite a mesma, frequência 11895. 1895. Do 2590, desça para 2000, 1015, livre LS, X-ray, informe estabilizado. 2000, 1015, vou entrar estabilizado na LS 2590. 4.000 pés, Golfo Bravo Índia, desça para 3.000 pés. Sendo 3.000, Golfo Bravo Índia. Oscar Vitor, Uniform, desça ao 050. Para o 050, Oscar Uniform. 60, pode ser. Conseguiu o tráfego, olhar direito. Afirmativo, é ponto visual com tráfego na 17. O Mike Bravo Zulu. O tráfego ficou um Bravo November 2 Papá. Ok, ele está a 4 milhas, eu estou a 9 do aeroporto. Gente, reporte para a final no 7, o Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu. Super direto Manatim, informe livrando CTR. Erra. Obrigadão. Bravo Índia, reduz para 1909. 1909, reduzido, gostando. Oscar Vitor, uniforme para sequenciamento, curva agora à esquerda, Pro 15, limitado pelo lote. Vitor Golf Eco, mantenha mil pés ainda nos corredores e aguarde para a ascensão. Temos aeronave sobrevoando na região, aproximando para a pista no zero. Um, na escuta. Positivo, você. 1981, já temos o seu plano agora. Separa saída Pucas e Jama após transição Zepa. Pucas, Jama, transição. Correção, a saída prepara Momo, Frutia, guarda-cópia. Momo, Frutia, guarda-cópia. Frutia, guarda-cópia. Proti, Fox, Romeu, Oscar, Tango Índia. Proti, positivo. É, o senhor já tinha nos dado a aprovação, Momo de Lube, agora mudou para Proti. Afirmo, centro, entro com uma nova notificação no seu plano, informamos que será mudando essa rota. Agora só uma nova cópia. Afirmativo, aguardado. Juliette Bravo Delta, prossiga. A bordo 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Gente, Delta, por gentileza, eu poderia confirmar se o senhor apresentou alguma DLA para o seu plano? Sala S de Salvador, confirme para que horário? Rio Fernandes, não copiei. Alô, Salvador, 631. 6311 do Alfa, chama ingresso no Juliette. Alfa, já copiou a semana? Não copiei, senhor. Que horário, meu plano? 1-2-1-5. 1-2-1-5. Só um minuto, eu vou chegar com a sala S e já volto com a sua autorização para o funcionamento, senhor. 1-9-8-1-1, pronto, cópia novamente para Fortaleza, nível 350. Autorizado Fortaleza, nível 350, conforme rota plano de voo, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo Froti, Momo transição Froti. Transpondo 51150, controle em 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza 350, decola da pista no zero com curva à esquerda na saída Momo, transição Froti. 51150, transponder 120, decimal 8, o controle, o 9811. 1-9-8-1-1, no cotejamento correto, reporta a produção na posição 0743. Reportará para o puxa acionamento na 07, o 9811. Sapatão Juliette Bravo Delta, agora sim, novo acionamento autorizado, chama pronto para o táxi, confirmadamente o POB, 4-5 horas, Salvador. Invadido, invadido. Oxana 63, 1, 1, autorizado ingresso, parte 1, posição 03. Parte 1, 03, 63, 1. Passo da Vitor, uniforme, reduza para 170 nós, para autorizar que esse pro lote descendo para 2.000 pés. Continuar redução para 710 nós, autorizar que esse pro lote descendo para 2.000. Solo, está acionado, pronto para o básico, que vai dar dano. Botamos direto de Bravo Del, autorizando o táxi, parte 3, reportando a saída do parte 3 para ingresso no parte 1. Ok, vai atendendo o parte 3, Bravo Del. Autorizado no zero, vento de 1,70 graus com 11 nós. Os autorizadores, 590, baixa a trava. 085. Alfa, consegue cortar base 97? Recortado, Mídia Nova Drauf. Afirmativo, reporta 3 milhas fora, cabeceira. Reporta 3 milhas fora, cabeceira, Mídia Nova Drauf. Sim, encontrando o parqueamento do aeronave da Avianca no 03, correção. Golf Bravo Índia vai passar a Duna, chame torre em 1-1-1-8-9-5. Diversão 5 passa a Duna, vamos pra ver. Farm, desça pra 2000. Mantenha a posição, Bravo Delta. Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu Golf, Bravo Índia, sinal da 1-0, baixar o trabalho. Você está posto no 0 ou no 7? Vou dar o 0, vou para o 8. Eu estou posto no 0, Bravo Índia. 3 milhas, Índia na Vibra Alfa, no 7. Índia na Vibra Alfa, faça uma espera no setor, curva pela esquerda, e vai para a final 1 a 0, ou na Vibra Alfa. Espera no setor, curva pela esquerda, Índia na Vibra Alfa. Golfe, quando possível, se estimar de pouso. Bem-vindo. Direita, só 1211, azul 2590, grato. Golfe, Bravo, Índia. Última aproximação, informa de vista livre, informa o tráfego, carne 150, setor Norro, dia 2. 2,5 da cabeceira no 7, não intercede, está sendo seu tráfego. Paciente, guardando pista livre, Golfe, Bravo, Índia, final da 1-0. A pista está livre, o Golfe Bravo Índia, pelo autorizado na mesma, 150 com 10. Livre pódio no zero, Golfe Bravo Índia. Alfa, Foz Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, até a posição 4 Lima, azul 290. Salvador, bom dia, voo 648. 648, identifique, chegada Mari, desça ao 050 pro de TAP. TAP 50, voo 648. Voo no 84, desça para 2.000 pés, 1015 livre LS X-Ray, informe estabilizado. Desce a 2.000 pés, 1015 autorizado LS X-Ray, mandarei estabilizado, voo 1184. Oscar Vitor Uniforme vai passar a Duna, chame torre 11895. 1895, Oscar Vitor Uniforme, bom dia. Barboso. Final da aula 3, aguardando instrução, Índia 9 grau. Torre, bom dia, Papa Tango, Oscar Vitor Uniforme. Escuta, prossiga. Eu sou Duna. Você está prosseguindo no 0 ou no 7? Vai solicitar no 7, mais próximo. Check, retorno de disputa ideal para final no 7, Oscar Vitor, uniforme. Oscar Vitor. O azul 92590, na posição 4 Lima, atenção tráfico no push, na posição 07, tem condições de ingressar na 4 Lima com segurança? Ciente, já afirmo o 2590. Tá. 590. Oscar Vitor, informe, solicita com a base da direita do 17 da presente, muda a regra. Autorizado, apresente, mudança de regras 1237, base pela direita, curva agora esquerda para base pela direita 17, Oscar Vitor, uniforme, reporte final. Curva na esquerda para base pela direita 17, reporte agora final, Oscar Vitor, uniforme. O Bravo Índia, solas 37, livre à direita, 1-2-1, 1 no solo, bem-vindo, bom dia. 1-2-1-7, bom para mim. Encerrado, chame Ilhéu, 1-2-0-1. Oscar Vitor Uniforme, após o pouso, qual pátio? Agarda FBA. Operação F6. Bravo Delta, vista está livre, vento de 170 com 10, utilizado a decolagem. Papa Romeo Golf Bravo Índia. Mantenha a posição antes daquilo, temos a nave término de push, confirmação e agora a posição no pátio 3. Somente ingressa naquilo e aguarda posicionamento lá em frente. Escavita uniforme, 1-7 está livre, pouso autorizado, 1-6-0 graus, continue.